が。Vamos recomeçar. Desde aquele dia, minha nova mania é sonhar contigo. Continuo saindo, continuo querendo descobrir que não te tenho mais do meu lado. E procuro teus encantos, mais do que isso eu acabo buscando teu corpo. Eu invento você, revivendo nosso amor todo dia, cada vez com uma mulher que saiba bem como é, como você sabia. Revivendo nosso amor todo dia, cada vez com uma mulher que saiba bem como é, como você sabia. E aquele jeito de início que brilhava sem obrigação, agora se transformou. E não é brincadeira, toda sexta eu passo bem. Revivendo nosso amor todo dia, cada vez com uma mulher que saiba bem como é, como você sabia. Revivendo nosso amor todo dia, cada vez com uma mulher que saiba bem como é, como você sabia.